a detonar. E pra finalizar, a galera segue bom, pelo tá espaçonado e curtindo o meu som. Vem no ritmo da dança, vem pro meio do salão. Galera da Tabajara, aqui é pura emoção. Vem no ritmo da dança, vem pro meio do salão. Galera da Tabajara, aqui é pura emoção. Vem pro meio do salão, vem dançar com emoção. Com a galera Tabajara, mora no meu coração. Vem pro meio do salão, vem dançar com emoção. Com a galera Tabajara, mora no meu coração. Com a galera Tabajara, todo mundo vai dançar. A galera sangue bom, que conquistou o Pará. No ritmo da dança, todo mundo vai dançar. A galera da Tabajara, que já vai arrepiar. Já chegou o Anselmo Criador, Luciano da Arte, Nato e o Leno. Os caçulas vão chegando de mansinho. Samara, Flávio, William, vem devagarinho. Silvio e sua filha Eduarda, Nino e Ronei, Castor e Edgar, que já vão arrepiar. Vem no ritmo da dança, vem pro meio do salão. Galera da Tabajara, aqui é pura emoção. Vem no ritmo da dança, vem pro meio do salão. Galera da Tabajara, aqui é pura emoção. E no Pro Music, DJ Nery, DJ Rômulo, Júnior e Enfermeiro, Pance pra agitar e o Príncipe a detonar. E pra finalizar, a galera segue bom, pelo tá espaçonado.